new. Oh. Thank you. agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você me ensinou que zomba das outras. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber. Já não pode comer. Cuspi já não pode. A noite esfriou. A dia não veio. A morte não veio. O riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou. E tudo fugiu. E tudo morreu. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua cura de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, sua terna de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão que abrir a porta, que não existe porta, que morre no mar. Mas o mar secou, que riu para Minas. Minas não há mais. E agora? E agora? José, agora? E agora, José? E agora, José? E agora? Para José, e agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se a balsa viesse, se você dormisse, se você cansasse, você morresse, mas você não morresse. Você é duro, José. Sozinho no escuro, calmicho do mato, sem teogonia, sem parar de lua, sem parar de encostar um cavalo preto. Já galope, você marcha, José. José, para onde? É agora, José. É agora, José. Dos outros, que você faz versos e a protesta, e agora você. We are protesters. assume there's a reason for that, right? Hmm.